agora para o segundo bloco, né? Agora vamos tratar da prova da Nationwide Series, também realizada em Phoenix. A prova que nos trouxe um novo campeão à categoria, né? Chase Elliott se tornou o piloto mais novo a ser campeão. É, o primeiro piloto novato a ser campeão no seu ano de estreia, né? E também a prova foi muito boa, na realidade. É, pelo menos o que eu pude acompanhar, gente. Eu vou ser bem honesto com vocês. O que aconteceu lá em Phoenix, na sexta-feira à noite, aconteceu aqui na minha cidade, em Ponta Lacerda, no sábado à tarde. Eu fiquei sem luz aqui pelo período inteiro da prova, né? E depois eu só pude acompanhar uns highlights aí no YouTube mesmo e alguns comentários na NASCAR, enfim. De importante, a gente teve a vitória do Brad Keselowski, né, ultrapassando o Kyle Busch na última volta, e a confirmação do título do Chase Elliott com o Top 5. Bom, o Leonardo provavelmente acompanhou a prova muito melhor do que eu, então eu vou deixar a parte de destaque só por conta dele, e depois nós vamos comentar um pouco aí do campeonato, né, do Chase Elliott, e o porquê dele ter se tornado o campeão e também o campeão mais novo da categoria. Bom, falando então já do vencedor, Brad Keselowski deu um passadão no Kyle Busch na última volta, na última relargada. Tava tudo pro Kyle Busch ser campeão. A bandeira amarela saiu na hora que o Kyle Busch apontou na curva 3, que ele já tava engolindo a reta para receber a bandeira branca. A ideia era a bandeira amarela. Bom, talvez a bandeira amarela, se fosse uma outra situação, não teria essa bandeira amarela aí. Mas, enfim, apareceu a bandeira amarela antes do Kyle Busch passar e receber a bandeira branca. Fomos para o Green White Checkered. E o Brad Keselowski deu um X aí no Kyle Busch na última volta, na hora que ele entrou para receber a bandeira branca. O Keselowski conseguiu fazer ultrapassagem no Kyle Busch e ficou com a vitória. Vitória número 32 do Brad Keselowski na Nationwide Series. Ele que esse ano agora já soma 5 vitórias, igualando 2011, quando ele também teve 5 vitórias. Se ele for correr home, ele pode chegar a 6, igualar 2010, que foi o segundo ano que ele mais teve vitórias. Mas ele já não alcança mais do ano passado, porque o ano passado ele teve 7 vitórias. Então tá aí os números do Brad Keselowski, números expressivos, 10 largadas, 5 vitórias, 10 top 5, 10 top 10, 4 pole. Acho que dispensa um pouco o comentário das participações do Keselowski quando ele tá nesse carro 22 aí. São 10 largadas, 10 top 5, ou seja, nenhuma corrida ele terminou fora do top 5, o senhor Brad Keselowski. Curiosamente aqui, dá uma olhadinha aqui no confronto do carro 22 e o carro 54. Nas últimas 3 corridas, tá? Charlotte, Texas e Phoenix. Charlotte, o carro 22 venceu, vitória do Keselowski com o carro 22. E no Texas, o carro 54 venceu com o Kyle Busch, mas quem estava no 22 era o Joey Logano. Joey Logano não venceu. O jogador pode fechar o ano sem nenhuma vitória com esse carro 22. E quem venceu em Phoenix semana passada foi o Brad Keselowski com o carro 22 também. E o Kyle Busch chegou em segundo. É certo que o Logano não vai vencer esse ano no carro 22. Porque ele estava escalado para correr em Miami, em Homestead. Mas ele, já como ele chegou à final, já foi substituído pelo Keselowski. O Keselowski vai fazer a corrida no 22. Assim como foi nesse final de semana também, né? Que estava até escalado, mas foi colocado o Keselowski no carro 22 aí, tirando o Joey Logano. Então agora, o Joey Logano agora é foco na Sprint Cup. Bom, falando do carro 52 e do carro 22, são os carros mais apelões aí do grid aí. Se vocês puderam olhar aí, pode ver que eles são ou vitória ou top 5, realmente o carro 22-54 é um carro de outra categoria. É o carro, vamos falar, Liga A, e os outros carros são Liga B, que os dois carros são acima da média. Bom, quem fez uma ótima tarde aí dando uma resposta, acho que para todos, depois que todo mundo viu que o Clint Boyer andar muito bem com o carro 11 semana passada, substituindo o Elliott Sadler, após ele estar passando mal. O Elliott Sadler resolveu andar, terminou a corrida em terceiro lugar, que na minha opinião não foi a melhor corrida dele no ano, porque ele já havia vencido muito Talladega, e o Talladega andou super bem na Talladega, né? Mas sim, foi um grande resultado para ele, terceiro colocado. Ele já tem um segundo colocado também. Ele foi o terceiro colocado na corrida em Phoenix, fazendo uma boa corrida, uma ótima tarde para ele. Não liderou nenhuma volta. Claro que é difícil liderar a volta quando você tem um carro 22, 54 ali lutando pela vitória, então fica mais complicado um pouco. Então parabéns, Elliott Sadler aí, que parece que vai terminar um ano aí um pouco melhor do que vinha nas últimas corridas aí. Nada assim, nada extraordinário, mas também top 5 igual ele estava fazendo aí, top 10 igual ele estava fazendo, terminou em nono, sétimo, né? São resultados que, pelo talento dele, pelo gabarito dele, pela equipe que ele está, ele deveria corresponder um pouquinho melhor com esse carro 22 aí, na minha opinião. No outro destaque também, o Eric Jones, que andou muito bem, terminou em sexto colocado, um ótimo resultado para o Eric Jones. Eric Jones fez double duty, né? O Eric Jones fez sua terceira largada na National Wide Series, chegou em sexto lugar, seu melhor resultado na National Wide Series, havia sido sétimo em Chicago, 23º e oitavo em Bristol, né? Então soma aí o seu melhor resultado. O Eric Jones. O outro piloto meu que eu destaco aqui é o Brandon Galgo. O Brandon Galgo faz um bom resultado aí, estava precisando de um bom resultado, o Galgo, né? Fazia desde a vitória dele no Kentucky, ele conseguia pelo menos um top team. Então tá aí o top team aí do Brandon Galgo, que tá fazendo uma boa corrida, terminou em oitavo lugar, bom resultado para ele. Espero que ele continue bem e feche o ano muito bem aí. E outro destaque aqui, aquele prêmio que eu sempre venho fazendo aí, o prêmio que é faço muito pelo pouco que eu tenho, o Jeremy Clements terminou a corrida em 11º, perdão, terminou a corrida em 11º, fazendo um bom resultado. Ele já tem, né, dois top team, poderia ser um terceiro top team, 11º colocado, mas está aí, foi um bom resultado para ele. Parabéns ao Jeremy Clements, fazendo um bom resultado com o carro 51. Pedro? Maravilha, Leonardo. Bom, cara, bom, o movimento do Keselowski foi impressionante. Como eu não pude acompanhar a prova, né, depois eu me foquei, nesses melhores momentos, você tinha se relargado umas 4 ou 5 vezes depois. Foi muito inteligente, né? O Kyle Busch por 50 metros, 100 metros no máximo, após ter liderado aí, liderou 187 voltas das 206 que a gente tem. Praticamente a corrida toda. Liderou a corrida toda, praticamente mesmo. Deixou de liderar 19 voltas. Enfim, o Keselowski foi muito inteligente, foi muito traiçoeiro também, se aproveitou muito bem da relargada. A média esse ano do Keselowski na Nationwide é um negócio assim que beira o absurdo. É 1.8 a média de chegada dele. Então ele não tem como média um segundo lugar, não. Ele tem 1.8. Ou ele vence ou ele é segundo. Ele fez 10 largadas, como o Léo já tinha dito, 5 vitórias, 10 top 5. Então assim, e dos top 5, se a gente for olhar, ó, 3 são segundos lugares. Um terceiro e um quarto, que foi em Glen. Assim, é praticamente quase perfeito, né? Só comparando, o Kyle Busch fez 25 largadas esse ano e a média dele é 6.0. Né? Lógico que o número maior de largadas, né, você tem tendência a ter mais problemas. Mas, mesmo assim, a média do Keselowski é impressionante. Da 25, o Kyle Busch terminou também 24 entre os 5 primeiros. Então, o número também muito... Perdão, do Kyle Busch é 2.8, tá? De chegada dele, assim. É um número bem expressivo também. Então, assim, por isso que os carros 22 e 54 estão disparados, né, na disputa pelo Honor Points. Que depois o Kyle Busch só em Daytona que foi mal, que foi 17. É. O resto, ele também, tudo foi bom, foi bem. E só para dar ênfase também no Kyle Busch aqui, das 24, ele venceu 7, só uma que ele terminou em 17º, né? Ele tem vários segundos lugares aqui, ele tem quarto lugar só em Atlanta, Michigan, Darlington e em Daytona na primeira do ano. Então, das 24, só 4 quartos lugares. O pior resultado dele foi um 17º na prova do meio do ano em Daytona. Depois, tudo terceiro ou segundo lugar. É impressionante mesmo o desempenho desses dois pilotos. É, médias absurdas, 2.8 e 1.8 é coisa impressionante. Isso dá... E o mais interessante, Pedrão, dá um o Kyle Busch é 25 largados e 24 top 5. Sim, eu mencionei no começo. É, mas assim, isso mostra o quanto que chega a ser desproporcional esses carros disputando em relação aos demais carros, né? Uma coisa chega a beirar o absurdo mesmo, assim. Impressionante mesmo. Bom, puxando aqui, só deixa eu olhar os números de um cidadãozinho aqui chamado Chase Elliott. Esse rapaz lidera o campeonato desde a etapa 18, lá em Chicago, que ele saiu de terceiro para líder do campeonato quando ele venceu, inclusive sua última vitória. Desde então, ele nunca mais abriu mão da liderança do campeonato. O Chase Elliott conquistou 26 top 10 e 16 top 5. 3 vitórias para quem teve um campeão sem vitória no ano passado. Agora o garotinho aqui conquistou 3 vitórias. Média de chegada do Chase Elliott também é impressionante para um novato. 7.8. Lembrando que ele nunca tinha sentado em um carro de Nationwide até o início do ano em Daytona. São números absurdos do Chase Elliott mostrando o talento que esse guri tem. É impressionante mesmo o desempenho dele. Sabe o que é isso aí? Isso aí porque ele... Companheiro de equipe ajuda ele. É, deve ser. Enfim, é muito talentoso. Mereceu ser campeão, não à toa foi campeão até com antecedência, com etapa de antecedência. Sim, brilhante. Ele até oscilou, né? Porque ele saiu líder do campeonato do Texas quando ele conquistou sua primeira vitória. Depois ele teve uma queda de rendimento com 19º lugar em Talladega, mesmo assim ele manteve a liderança. E ele foi sair de Charlotte, foi quando uma prova que ele teve problemas, né? Ele completou, mas ele teve problemas, ele não teve nenhum abandono, mas ele terminou em 37º. Daí ele caiu para terceiro, depois ele foi terceiro. Em Road America, continuou em terceiro, depois no Kentucky ele passou a ser segundo lugar, mesmo chegando em 12º. Daytona ele terminou em 20º, voltou para terceiro. E New Hampshire ele terminou em 8º e continuou em 3º, depois da vitória em Chicago, liderou o campeonato até agora e vai liderar, mesmo depois da etapa de Miami, porque ele já é o campeão. Então, assim, é difícil falar, né? Até um dado que a gente procurou semana passada, eu acabei tendo que buscar o dado para fazer a coluna do Bigone Brasil dessa semana. Então, eu me adiantei ao Leonardo Guina. Das 32 provas, vamos colocar que já das 33, né, porque ele já é o campeão, pelo menos em 11 ele já chegou, ele foi o melhor colocado dos pilotos regulares. Então tá explicado por que ele é o campeão, né? Mesmo você tendo Keselowski e Kyle Busch de forma brilhante no ano, você precisa se destacar em cima dos seus adversários. Ele não disputa contra o Keselowski, não disputa contra o Kyle Busch, não disputa contra o Kevin Harvick, que inclusive é companheiro dele na Junior, na Nationwide. Não disputa com o próprio Dale Jr., com o Paul Menard, que venceu a corrida esse ano também, com o Ryan Blaney, que vai subir para o ano que vem. Então, assim, o que ele precisava fazer era, na maioria das vezes, chegar à frente dos seus concorrentes diretos. E isso ele fez muito bem, incluindo as 3 vitórias dele. Então, assim, é brilhante, trabalho brilhante. A Hendrick apoia ele desde o início da carreira dele. Vai subir bem formado quando tiver a possibilidade, provavelmente em 2016. No final da corrida, o Rick Hendrick já anunciou que provavelmente ele vai ficar mais um ano full-time, isso é quase certo. Ele deve fazer de 5 a 6 provas na Sprint Cup. Para em 2016, provavelmente ele assumir o carro número 5, né? Que também ninguém aguenta mais o Casey Kane, mas isso aí é uma coisa que nós iremos debater no outro bloco. Enfim, brilhante trabalho de Chase Elliott, por isso ele é campeão. Bem destacado era o Cedar e Ty Dillon pelo Leonardo Guina, mas não vale de mais nada, né? Quem está muito bem também é o Brian Scott, se a gente for olhar os números dele. É uma temporada muito boa mesmo, ele que para mim é um cara meio machado sem cabo, tem chances muito reais de terminar como vice-campeão. Reagan Smith, Brian Scott e Elliott Sadler estão separados por apenas 14 pontos. Esses estão na briga aí. Se você descer para o Ty Dillon mais um pouco, você inclui mais 8 pontos aí, 22 pontos, separando o segundo e o quinto colocado. O Chase Elliott tem a vantagem de 52 pontos para o Reagan Smith. O máximo que o Smith pode fazer é 48, e só descontaria 48 pontos caso o Chase Elliott nem largasse em Holmes. Então, por isso, o menino Elliott, filho do lendário Bill, já é o campeão da Nationwide Series. 18 anos e 9 meses, aproximadamente, eu não tenho um dado correto aqui, mas eu tenho a informação às mãos aqui. Deixa eu levantar aqui. 18 anos, 11 meses e 18 dias. Primeiro novato a vencer uma série nacional da NASCAR. O primeiro piloto que veio do programa NASCAR Next a se tornar campeão da categoria nacional. Ele se juntou aos Jarrett, né, o Dale e o Ned Jarrett, aos Pérez, ao Kyle e ao Lee e ao Richard, né, não ao Kyle, o Lee e o Richard, como famílias campeões, né? Os Pearsons, o David Pearson, e eu não lembro qual que é o outro Pearson, mas é um outro Pearson que foi campeão da Nationwide. Vou ter que puxar o número aqui depois, se o Léo puder ir adiantando. E os Earnhardt, né, que o Dale Sr. foi campeão da Sprint Cup, e o Dale Jr. campeão da Nationwide Series, o mesmo se repete. Larry Pearson, só confirmando aqui, o Larry Pearson foi campeão em 86 e 87, né? Esse número é muito interessante. Filho do David Pearson. Então, os Elliott se somam aos Jarrett, aos Pérez, aos Pearsons e ao Earnhardt. As quatro famílias já têm membros no Hall da Fama, né? Curiosamente, o Bill já tá também, ou ele tá indicado? Eu não tô enganado. Ele já tá. Já tá. Ele entrou nesse ano, ele é da turma 2014, bem lembrado. Enfim, tem todo um futuro pela frente, né? 18 anos apenas. Rapaz, é impressionante. Ele me deixou realmente de boca aberta. Ele vinha mostrando isso desde da Truck no ano passado, né, quando ele fez apenas 10 largados, né, venceu inclusive uma corrida, mas sempre terminava bem as provas. Mas no mano a mano, na East Series, ele não levou muita vantagem para a turma que ele competiu, que era o próprio Ryan Blaney, o Bubba Wallace e o Kyle Larson. Vamos ver, né, como eu citei no Big One Brasil hoje, vamos ver, né, como que ele vai se comportar tendo a chegada do Ryan Blaney, que é muito forte na Nationwide, impressionante o desempenho do Ryan Blaney também na Nationwide esse ano, e com a provável subida do Bubba Wallace para Gibbs também, como que vai ser os três disputando, e provavelmente até o Kyle Larson fazendo as pontas, mas já como piloto da Sprint Cup. E tem também o Brian Scott, né? Quem sabe o Brian Scott ano que vem venha mais preparado, e o Ty Dillon também. Ty Dillon também, a gente tem que esperar mais o Ty Dillon. Ty Dillon que foi um fiasco. E o Elliott Sadler fazendo as vezes do pilotão da roxa agora, né? O Reagan Smith também, né? Pode também ser um contender. Que virou, depois da praga do Elliott Sadler, né? Agora vai ser difícil. Enfim, né? Talvez e mais um cara que não tá esquecendo, o Chris Buescher. Pode ser. Então eu vou trazer aqui o campeonato, só para finalizar então esse bloco da Nationwide, com as favas contadas. Chase Elliott, 1.185 pontos, 52 de vantagem para o Reagan Smith, 65 para o Scott, 66 para o Cedric, 74 para o Ty Dillon, 133 para o Trevor Bayne, 210 para o Chris Buescher, lembrando que o Buescher perdeu uma corrida em Daytona, primeiro do ano, 246 para o Galgan, 313 para o Ryan Reed, 343 para o Dylan Kwasniewski, empatado em 343 com o James Buescher. A vaga para o jantar só vai ser definida em Miami. Provavelmente a melhor disputa que teremos em Miami vai ser Kwasniewski contra James Buescher, né? Vaga para quem vai encher a pança. O James Buescher descontou esse ponto, chegando em 14º lá em Phoenix, e o Dylan em 15º. Quem foi muito mal lá foi o Kyle Larson, apenas 13º. Esperava mais dele lá nessa etapa. Como você mencionou, excelente resultado do Jeremy Clements em 11º. Acho que no mais da Nationwide é isso. Você quer fazer alguma observação? Ó, corrida boa da Nationwide, né? Como já falamos aqui. Bem interessante mesmo. E, assim, campeonato, né? Campeonato Chase Elliott impecável. Um grande ano do Chase Elliott. Apesar de, num certo momento do ano, ele ter os seus altos e baixos. Mas, mesmo assim, fez um campeonato maravilhoso. Andou muito bem. Merecedor desse título aí. Merece mesmo esse título aí que ele conquistou. E um título importante para a família dele, pela história da família dele. Então, parabéns ao Chase Elliott por tudo, pelo ano. E pelo peso que ele tem nas costas, né? Patrocínio forte, que é a Napa. Tem o apoio de uma equipe forte, de equipamento forte. Anda na JR Motorsport, anda na equipe do Júnior. Anda de Chevy. Tem apoio da Henrique, já está cotado já para correr ano que vem pela Henrique, fazer algumas corridas. Então, realmente aí, além de tudo isso, ter que suportar tudo isso ainda, andar muito bem, tem por trás aí um patrocínio muito forte, uma equipe muito forte, que realmente que entra na pista para vencer e tem que corresponder mesmo, não vai ficar para trás. Então, parabéns ao XZL pelo ano que ele fez, pelo título dele. Merecedor do título, realmente merecedor. E parabéns à família Elliott aí pelo pai e filho agora campeões. Pedro? Maravilha. Bom, com essas palavras do Leonardo Guina, nós vamos chegando ao final desse segundo bloco. A gente volta aí no terceiro bloco para falar da etapa da Sprint Cup, que definiu os 4 finalistas que vão disputar a taça lá em Homestead.